Mike, pelo menos estabilizando o localizador lá no zero. Sério, completo sinal, chamei agora, torre, 18 metros. 18 metros. Salvador, boa noite, voo no 8 no meio, estabilizando o IMS da 1 no zero. Final. Reportaremos, senhor. 1 no 0, 1 no 3, o vento 030 graus com 4 nós, autorizado pouso na 10. Depois na 10 eu vou no 8, no 6 graus. Aproximação final, visual cabeceira, gol 9075. Gente, completo final, chamei 218 mesmo. Até mais tarde. Boa noite, gol 9075. Há uma missa externa embaixo travada. Boa noite, gol 9075. Complete a aproximação, aguarde pista livre para o pouso. Aguarda. Solo aos 47, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 05. Juliette Alfa para o gate 05, boa noite também. voo 9075, o Kennegal no 0 no 3, o vento é de 040 graus com 4 nós, autorizado pouso na 10. Embarque travado, ele pousa. Gol 9075 no solo 50, ao livrar agora à direita, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 10, tenha uma boa noite e até já 9075. Alfa e Juliette para o 10, obrigado, até daqui a pouco. 817, boa noite, prossiga. Quando possível, 38 para Guarulhos. Qual é o horário previsto no plano, por gentileza? Alta, 40. Ok, então ele deve aparecer aqui para mim em mais uns 5 minutos, ok? Geralmente ele aparece meia hora antes. Assim que ele aparecer, eu já pago a cópia completa da autorização, ok? Ah, então, obrigado. Nada. Mike Echo Delta, assinado 4023. Mantenha a 110 e fala no portal, descida voando perto do destino. Mantenha a 110 e fala no portal, descida. Mantenha nível de voo 110.10 e fala no portal, descida. Perdão, tem condição de voar Conde? Oi, Salvador, bom dia.